Galhão. Chegou no 27, sim. Tiagão, está para cópia. To land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Check the landing gear, Europe 083. Roger, Europa 083, clear to land runway 10, Europe. Solo, Salvador, TAC 3662. TAC 3662, taxi de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, TAC 3662. Leve segundo 27 para o Galeão 360, protocópia. Pronto. Para o Galeão, autorizado 360, via Upslow 10, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, pós Leda, bridge, controle 120, decimal 8 e transponder 5135. Para o Galeão 360, Upslow 10. Pista 10, curva direita da EL Leda Bridge, 208, segundo 35 é o transponder 5827. Web 5827, cruzamento correto, postpondo para puxa e acionamento. Obrigado. Sete solo de Salvador, El Chané, 6310 com a informação Vitor, autorização 330 Recife. Chané 6310 para Recife, 350. Via Upwisky 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, onde interceptará a aerovia Upwisky 58. Controle 120, decimal 8, transponder 5142. Gente, então foi autorizado o nível 350 para Recife via Upwisky 58, decolada pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, intercepta aerovia, o controle de saída 1208, transponder 5142, na posição 6, o Chané 6310. Entrei no zero, procedimento correto, postpondo para posicionamento. Vai chamar, obrigado. Pouso completo, November Link Mike. Gente, então autorizado pouso 97, vento no 0 graus, 099, November Link Mike. Livre pouso no 7, November Link Mike. Delta 083, ground at 17. Vacate the right, ground 121, the small line, Europa 083. Ok, Europa 083, vacating runway 1289. Boa noite. Noite, chame torre, 1895. 1895, 398. Sim, vacating runway. Europa 083, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Ok, taxi by Alpha, call you before Juliet, Europa 083. Torre Salvador, gol 1398, tem um campo à vista, baixado e checado. Uno 398, ajuste no 0 no meio, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 grau 089. Gente. Aqui track no November Yank Mike, no Solos 19, acessando a frequência livre. Approaching taxiway Juliet, Europa 03. 03, clears in grass on taxiway Juliet, gate 11. Okay, confirm via taxiway Juliet, gate 11, Europa 03. You have to confirm ground, Europa 03, may we continue via Juliet, gate 11? Affirmative, gate 11. Gate 11, gate 11. Gate 11. Jet 5827, portão 4, puxa back, portão 04, livre para chamar com a táxi, 5827. Livre, chama táxi, 5827. Voo no 604, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no meio, livre das restrições em TAP. 2000 pés, 1 no 0 no meio, livre das restrições em TAP. Bono 398, no solo 20, livre direito, solo 1219. Direito 219, bono 398. Web 6748, acendo a indicação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 050. Alfa, Alfa é contra a Angela Juliette. Alfa é No 604, autorizado a sinal ILS-X, e reporta estabilizar no localizador. Autorizado sinal, reporta estabilizado no 604. Alternando com o Finch. Web 527, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 95, que é legal no 0 no 6, boa viagem. Reporta espera 1895 com P16, obrigado, boa noite. 398, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Ingresso via Juliette, portão 09, voo 398. Torre, boa noite, web 5827, pode esperar pra lá. Web 5827, boa noite, autorizando a linha e decola, pistão no 0, vento 1 no 20 grau 099. A linha decola, cabeceira no 0, 5827. Salvador, boa noite, ao 9808 da Passarela transferindo, ciente da encarnação Victor. Passarela 9808, essa é a identificação, autorizada a chegar na Mare, no ponto ideal descida, disponível de voo 050. Perfil da Mare, no ideal, desce para o 050, 9808. Você deve cortar a proa de ITAP, quando possível? Passarela 9808, aguarde, número 3 na aproximação. Opa, sim, aí, obrigado. Boa noite, Web 5827, decolado. Web 5827, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. 360, pode voar, Leda, da presente? Autorizado, Leda, Web 5827. Approach Leda, subindo ao 360, obrigado. Gol no 604, estabilizou? Estabilizado, gol no 604. Gol no 604, chame torre 11895. 1895, 604. 0612, ele puxa chamar reposta táxi. Deixa chamar para o táxi, 6310. Salvador, boa noite, voo no 604, baixar extravase, estabilizado, passando o externo. Voo no 604, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 089. Autorizado pouso, pistão no 0, voo no 604. Passarela 9808, tá presente, vou ITAP. Tá presente, vou ITAP, 9808, muito obrigado. Táxi do Xané 6310, tá com 158 a bordo, 13h30, alternada Natal. Feito 1219, 904. 0, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 1-1895, quem negar 10 no meio, boa viagem. 1016, Índia Alfa, ponto de espera do 895, obrigado, boa tarde. No 604, táxi via Alfa Reporte Alfa Juliette. Alfa Reporte Alfa Juliette, voo 604. recebi 5827, chame Centro Recife na frequência 1251. 251, boa noite. Linha 748, autorizada final ILS-X2, reporte estabilizando o localizador. Autorizada final ILS-X2, reporte estabilizando o localizador. Plantão 02. 702, 04. Estabilizando o LS-7 6748. Web 6748, chame torre 1895. 1895 torre, objeto 6748. Boa noite, Olinda, colo de imediato. Temateu. Utiliza Daniel, decola pistão no 0, vento no 20 graus 089, chané 6310. Daniel, cola de imediato, chané 6310. Tá vendo bem aqui mais? Chamou o solo? Aqui, tá vendo bem aqui, Mike, e pra que eu acho feito o plano? Vou para o 00. Vou verificar aqui o sistema e já chamo pra cópia. Saredo 9808, desça para 2000 pés, ajuste no 0106, autorizada a final ILS-X, foi reposto estabilizado o localizador. 2000 pés, 10106, e reportarei no localizador 9808. Verenque Mike, na escuta? Temos que passear novembro em Vitor Bravo, destino? Sente a voz de cópia. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4071. Azul 4071, prossiga. Sente da Vitor, Campinas 340. Azul 4071, sente agora de fato número 2. 310, decolador 37, controle 160, decimal 8. 308, boa noite, meu 310. Confirme o vento para o F6748? Vento 120 graus, 089, F6748. 120 com 89 graus. 7 milhas. Passarela 9808, ciente. Após o desvio, voiduna reporta estabilizado. Após o desvio, voaduna reportaria estabilizado. Obrigado. Salvador, Oxanaia 6310, uma pouca, boa. Oxanaia 6310, contato radar, sai da pouca, sou e mantém a nível de voo 350. 350 na pouca, 6310. Novembro, Mike, confio em parte 5, Salvador, Salvador, mil pés, toque de metida na 17, curvas, correlação com controle, igual da 17, controle 1208. Acione 01, 17, novembro, Mike. Obrigado, toque de metida na 17, o Vem aqui mais para acionamento, chame o torre 1 no decimal 95. Diga se não repara para táxi, não lembrei em que mais. Diga se não repara para táxi, não lembrei em que mais. Web 6748, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05, Web 6748. Azul 4071 para Campinas, 360.4. É, ponto cópia. Azul 4071 para Campinas, autorizado 360. Vendo pelo 16, decolada pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após a Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5150. Autorizado para Campinas, nível 360. Via Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda após Leda, direto Bridge. Controle 208, transponder 5150, azul 4071. Azul 407 no corrigimento correto, continuando para puxa acionamento. Boa tarde, obrigado. Para táxi. Táxi, você passa na Oscar para ingresso ou no Lembrei que mais? Lembrei táxi, você passa na Oscar para ingresso, Lembrei que mais. Mike, Mike, autorizado ingresso dono 7, reporte cabeceira dono 7, alinhado e pronto. Parede 9808, chame torre 11895. 11895, obrigado, até. Controle Salvador, uma boa noite ao Trip 5218, ciente da informação Victor. Trip 5218, acionando a identificação, autorizada a chegada a Mari. Nessa planilha de voo 050, da presente voo ITAP. 050, da presente ITAP, Trip 5218. Obrigado. Azul 4071 no gate 1, último encontramento. Gate 1, vive por sinal e reporte táxi azul 4071. Reportará, obrigado. Salvador, boa noite, 9808, vai passar o externo, trem baixou e travou. Passaredo 9808, boa noite, tem livre pouso na pista 10, vento 120 graus 089. Livre pouso na 10, ou 9808.